Zona Norte a resistência. Zona Norte a resistência. Zona Norte a resistência. Guarulhos é a resistência. Zona Norte a resistência. Guarulhos é a resistência. Zona Norte a resistência. Vai. Não é diferente, já vi um monte de gente se ferrar de repente, aí se arrepende pelo ato inconsequente, se torna um delinquente. Acontece frequentemente no meio de nossa gente. Pega o metrô pra qualquer lado que eu olho, só vejo desespero. Meu povo sem dinheiro, mas tem banqueiro desfilando com seu herdeiro, mostrando seu poder financeiro. Carro blindado, segurança do lado, sangue no olho, trepado. Seu faro do lado, o cara já fica grilado, coçando liquilado, com o dedo já está iletilhado. O cara ficou assustado, mas eu sou sossegado. Farol ficou vermelho, playboy, eu tiro o olho do espelho. Está com medo, a qualquer momento pode tomar um guento, e no fim pode ser mais um dia sangrento. A televisão mostra o lamento, o sofrimento, mais uma vítima do dia a dia violento. Na favela não é novidade, ter mais um mano morto com pouca idade. Isto não abala a sociedade, porque pra ela ele não prometia felicidade. Era apenas mais um da periferia dessa cidade. Não tinha o sonho de entrar na faculdade, um sonho fora da sua realidade. Não iria ganhar o carro se passar no vestibular. Tinha que levantar cedo pra trabalhar, nem pensar em estudar, deixa sua vida pra lá. Não quer mais trabalhar, agora é mais um empresário da pedra, que dá tudo o que ele quer. Mas é mané, vem aqui na favela e beija até o pé. Atrás de um papé, freguês ele é, está disposto pro que der e vier. Virou cachorro bravo, agora é escravo. A televisão nunca mostra esse lado. Playboy viciado, que anda maquinado, o pé no talo, que atropela o coitado. O cara fica jogado, tava vendo tudo embaçado. Não vai ser condenado, seu pai tem influência que muda sua sentença. E você daqui, da Zona Norte, nem pode contar com a sorte. Meu povo luta porque é forte, contra a sentença de morte. Zona Norte, é isso aí, da Cantareira ao Tucuruvi. É foda viver aqui, como relator de rock. Mundo mágico de Oz, dia a dia feroz. Zona Norte somos nós, Guarulhos minha área onde eu vivo. Convivo com tudo isso, assumi meu compromisso de não ser submisso. Por isso, mando meu míssil, sei que é difícil. Meu alvo é você, começa a entender que a escola espera você. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Melhorar seu proceder, uma meta estabelecer, vencer. Com honestidade, não se vender, a TV usa você. Acorda pro mundo e vê, um dia melhor amanhecer. Se conseguir mudar aqui, tem como expandir. Ver os pretos conseguir subir, evoluir, deixar de se iludir, ter atitude, eu sei que um dia vamos conseguir. Como já dizia Martin Luther King, um dia vamos conseguir. Um dia vamos conseguir mudar aqui na Zona Norte. Um dia vamos conseguir mudar aqui na Zona Norte. Um dia vamos conseguir mudar aqui na Zona Norte. Um dia vamos conseguir mudar aqui na Zona Norte. Um dia vamos conseguir mudar aqui na Zona Norte. Um dia vamos conseguir mudar aqui na Zona Norte. Um dia vamos conseguir mudar aqui na Zona Norte. Um dia vamos conseguir mudar aqui na Zona Norte. Na Zona Norte é a resistência. Zona Norte é resistência. Guarulhos é a resistência. Zona Norte é resistência. Guarulhos é a resistência. Zona Norte é resistência.